É desse modelo, hein? Quando o barba se entrega é desse jeito. Eu vou viver esse amor proibido. Sou louco por você. O Barba é doidinho por você, bebê. Segura a emoção, tá?